Controle Salvador, boa noite, 1896 da Gol, bom dia. Gol 1896, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída Puca. 370 Puca, 1896 da Gol. O 3520 vai passar o 60. Então, 3520, chame centro, Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2685 2545, Recife, o 3520. Solos 44, libera direita. Na minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão 05. Ah, Alfa Juliette, na sua escuta, portão 05, 364. Gol 1896, sem identificação, autorizado a chegar na mar e dessa via até 2 mil pés, que é negar 1015, é possibilizado o localizador. Sem via até 2 mil pés na mar e 1015, gol 1896. 896, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. Na escuta do controle Salvador. 1154, acionando identificação. Autorizada a chegada à mar e dentro de 2 mil pés, que é negar no 015, é posto habilitado no localizador. Estabilizou no ILS, bom, 1-8-1-6. 1-8-1-6, complete aproximação, chame torre 1-1-8-95. 1-8-9-5-8-1-6. Salvador, gol 1-8-1-6, é uma milha do Índia Serra, baixada travada visual. Gol 1-8-1-6, tem pouso autorizado no 0, vento 1-1-0 graus, 089. Livre pouso não, no 0, gol 1-8-1-6. Salvador, muito bom dia, total 9908 com eco. 1908, firme torre, 1-1-8, decimal meia dúzia para autorização. 1-1-8, meia dúzia, muito obrigado. Confirmando, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Salvador, muito manhã, total 9908, na eco. Total 9908, com a eco, 1 minuto a cópia. Para Brasil, para Guarulhos, 320, total 9908. Gol no 86, solo 02, libera direita, táxi na minha escuta, Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, na, portão 6, na sua escuta, gol 86. Gol 9908, confirma nível 360, solicitado? Negativo, 320. Afirmativo, só um minuto abaixo. Está aguardando. A 9908, copia? Afirmo para cópia 9908. Autorizado Guarulhos 320, decolando a 10, direita, da El Leda Crat. Controle 119, decimal 8, transponder 5134. Então, autorizado Guarulhos no 320, decola a 10, primeira curva, direita, da El Leda Crat. Total 9090, 119,8, controle 5134, transponder. Chama para puxa final, total 9908. Certo. Salvador, total 9918, remanda para puxa de estacionamento, posição 10 no pátio 3. Total 9908, autorizado, chama táxi. Cliente, autorizado, puxa de estacionamento. localizador, Gol 1154. 1154, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. Bom dia, Gol 154. 8 no meio, corrigindo, Gol no 154. Continue, aproximação e forma ali, está livre. Vento 120 graus 079. Pouso autorizado na 10. Gente. Galeão 03, táxi autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa. O ponto espera da 90 chama pronto. Otímetro 90 no 4. Ciência, autorização. 1, Índia, Pátio 1, Índia e Alfa no ponto de espera da 90.